O audiodrama Heroínas Negras é uma produção do Almerindas Podcast, com interpretação Lena Roque. Almerindas. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Jaride Arraes. Aqualtune. Como filha de um rei, Aqualtune era princesa, era no reino do Congo, da mais alta realeza, e na tradição que tinha, encontrava fortaleza. Lá no Congo era feliz, de raiz no ancestral, mas haviam outros reinos dos quais Congo era rival, e por isso houve a guerra, com desfecho vendaval. Na disputa dessa guerra, seu pai foi derrotado e vendido como escravo, foi seu reino humilhado. Mais de 10 mil lutadores igualmente enjaulados. Aqualtune foi vendida, em escrava transformada. Foi levada para um porto onde foi então trocada. Por moeda, por dinheiro, por uma vida aprisionada. Acabou num navio negreiro, que no Brasil foi viajar. Nos porões do sofrimento, muito teve que enfrentar. As doenças e tristezas e a maldade a transbordar. Aqualtune, com seu povo, nos porões muito sofreu. Tinha febres e doenças pela dor que só cresceu. Era fome, era castigo, muita gente padeceu. Foi no porto do Recife que o navio então parou, quando muito finalmente no Brasil desembarcou. Aqualtune novamente teve alguém que a comprou. Foi vendida como escrava, chamada reprodutora. Imagine o pesadelo, que função mais redutora, pois seria estuprada de escravos genitora. Sua principal função seria de procriar, estuprada na rotina, muita dor para suportar. Imagine uma princesa, isso tudo enfrentar. Foi levada a Porto Calvo, Pernambuco, a região, e vivendo como escrava, enfrentou a solidão, os castigos e torturas do seu corpo à agressão. Imagine quantos filhos Aqualtune teve então. Tudo fruto do estupro, fruto de violação. E ainda eram tomados no meio de um sopetão. Mas na vida de tortura, Aqualtune ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar. E soube de Palmares o que pôde admirar. Aqualtune se empolgou, do seu povo quis a luta, e pensou em se juntar para somar nessa labuta. Mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. Aqualtune foi com tudo, formando esse movimento, agarrando a esperança e com muito entendimento. Junto com outras pessoas negras de muita coragem, Aqualtune fez a fuga. Mesmo com toda a voragem, foi parar em um quilombo e falou de sua linhagem. Todos lá reconheceram que era ela uma princesa e por isso concederam território e realeza para a brava Aqualtune, coroada de firmeza. Nos quilombos do Brasil, era forte a tradição de manter viva raízes africanas na nação. Aqualtune isso queria, disso fazia questão. Mas a sua importância muito mais se mostraria. Não se sabe com certeza, mas pelo que se anuncia, Aqualtune teve um filho e Gangazumba ele seria. Segundo essa tradição, foi avó de outro guerreiro, de imensa relevância. Para o negro brasileiro, era Zumbi dos Palmares, liderança por inteiro. Aqualtune, infelizmente, faleceu numa armação, planejada por paulistas com fim de destruição do quilombo de Palmares e de sua tradição. Sua aldeia foi queimada pelos brancos assassinos. Não se sabe bem a data do seu fim e desatino, mas a sua história viva, para isso a descortino. Quando ela faleceu, bem idosa já estava. Aqualtune se enviveu, como líder destacava essa força feminina que a princesa exaltava. Eu só acho um absurdo porque nunca ouvi falar, na escola ou na TV, nunca vi ninguém contar sobre a garra de Aqualtune e o que pôde conquistar. Uma história como a dela deveria ser contada. Em todo o livro escolar, deveria ser lembrada. No teatro e no cinema, que ela fosse retratada. Mas eu tive que sozinha as informações buscar. Foi porque ouvi seu nome uma amiga mencionar. E por curiosidade, fui online pesquisar. A história do meu povo, nordestino, negro e forte, é tão rica e importante, é vitória sobre a morte, pois ainda do passado modificam nossa sorte. Quando penso em Akualtune, sinto esse encorajamento, a vontade de enfrentar, de mudar nesse momento tudo aquilo que é racismo e plantar conhecimento. Akualtune era uma princesa africana, filha do rei do Congo. Foi uma grande guerreira e estrategista e liderou um exército de 10 mil homens para combater a invasão de seu reino no Congo, em 1695. Quando perdeu a guerra, foi escravizada e trazida ao Brasil, onde foi vendida como escrava reprodutora. Grávida, Akualtune organizou uma fuga para Palmares, onde deu à luz a Ganga Zumba e Gana, que mais tarde seriam chefe dos mais importantes mocambos de Palmares, e também Sabina, mãe do grande líder de Palmares. Zumbi. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.